Paz do Senhor! A Bíblia fala que Deus é contra a idolatria e o idólatra. Porque idolatria é um processo. Idolatria não é somente ter em casa uma imagem de escultura, dobrar os joelhos para orar, agradecer, ser devoto. Idolatria é muito mais do que isso. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém recebe uma grande bênção de Deus, como a saúde, dinheiro, casa nova, carro novo, bom emprego, você pode nomear as bênçãos que você tem na sua vida, e de repente essa pessoa, tentando valorizar aquela bênção, só fala dela, só defende, só exalta, maximiza aquela bênção, acaba dando mais valor à bênção do que o abençoador, que é Deus. Idolatria é dar mais valor para a bênção do que para Deus, o abençoador. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.